entendem. Vivo feito Bender, Smirnoff na mão. Minha visão já embaçou. Eu nem sei pra onde eu vou. Cabeça girando e o corpo com dor. Eu me sinto um robô. Quando eu tava lá na festa, eu nem sei quem me beijou. Menina branca, cê me deixou mal. Ainda sinto que não sou real. Tentou me chamar, mas eu tô sem sinal. Não tem internet no celestial. Mesmo se eu tivesse, eu não ia atender. Life, gamer, why not, member? Eles não me entendem.